amigos, no pensamento, caindo ao ritmo, no contratempo. Palavras certas, lâminas finas, garganta aberta, fogo nas tripas. Dedos, vícios e vinho, por entre os dedos, musa esquecida, no meu ensola, dias sem brilho, olhos sem sola. O berço da loucura, o berço da loucura. Armas a história, o fogo intenso, esticando a corda, espalhando o medo. Andas à solta, no meu juízo, espetando o fogo, no meu abrigo.